conhece um pouco o Catu, fiz residência aqui e na Bélgica, tá? Fiz uma metade aqui e metade fora. Depois eu entrei no mestrado e vim para dar aula e também atuo a campo. Tá? Minha especialidade é, clínica, é reprodução de equinos, clínica em reprodução, principalmente reprodução de equinos. Atendo alguns áreas, então a minha vida aqui é o que eu gosto, mas na verdade eu trabalho a campo também. Tá? Então eu pergunto, nossa, você só dá aula ou você trabalha? Mas é, me formei aqui com vocês, né? Às vezes a gente pensa, pô, fazer endemonobi, né? Eu tinha um pouco de vergonha de falar que fazia endemonobi quando eu fazia endemonobi, né? Alguém me perguntava onde eu fazia a faculdade, eu falava endemonobi. É bem rápido, assim, só não percebi que eu fazia aqui, né? Então eu tinha um pouco de vergonha, mas isso foi passando, não sei como estão vocês isso. Tá? Meu tio, ele era diretor da USP, da veterinária da USP, na época que eu entrei na faculdade. Então imagina o cara que é diretor da veterinária da USP. O cara formou lá, fez mestrado, fez doutorado, fez doutorado, estava lá há 50 anos, né, e o sobrinho dele fazia endemonobi. Né? Mas foi ele que me indicou a fazer endemonobi, né, pelo incrível que pareça. Eu passei na primeira fase da USP, na segunda eu não passei. Né, e eu falei, pô, eu acho que eu tenho capacidade de entrar na USP se eu ficar um ano de curso. Aí eu fui falar com ele, falei, tio, o que você acha? Ele falou, se passou na ENEM, pode fazer. E você vai se dar bem mesmo assim, não tem problema nenhum. E eu não me arrependo nada, né? Eu acho que aqui abriram muitas portas para mim, muitas mesmo. Hoje eu trabalho, eu tenho os meus próprios clientes, mas eu também atuo nos clientes do Neymar, né? Do curso. Então a gente trabalha junto. Ele faz a parte de clínica e eu de produção dos áreas. Nós somos uma equipe, eu faço parte dessa equipe também. Tá? Além de outras possibilidades, a gente tem uma faculdade não integral, isso me ajudou muito a poder conhecer pessoas, fazer bastante estágio, fazer bastante curso, é o que ajudou muito na minha formação. Tem muitos amigos que faziam MEP, faziam USP na mesma época e às vezes não conseguiam trabalhar. Né? É uma profissão bem difícil, né? Vocês sempre ouvem isso, veterinária é cirúrgico, né? O mercado é fechado, né? Quem nunca ouviu isso? Tá? É tudo mentira. Tá? Isso depende de cada um. Eu estou aqui, eu acho que eu sou uma prova, dá para ver na minha cara, eu não sou tão velho assim, né? E eu consegui chegar sempre onde eu quis, tá? Fazendo a MBA, sempre buscando, eu falei que eu queria fazer mestrado na USP, na UNESP e eu fiz, eu queria atuar nos áreas que eu trabalho hoje, eu consegui, eu queria dar aula aqui, eu consegui, né? Com muito esforço, mas a gente consegue. Mas o mercado não é fechado, o mercado ele existe, ele é gigantesco, tá? Nós somos o terceiro maior criador de cavalos do mundo. No mundo inteiro. Como é que o mercado de equinos é fechado? A gente tem mais pet shop do que farmácia. Como é que o mercado é pequeno? Como é que não tem onde trabalhar? Tá? Então o mercado é gigantesco. Nós somos o país agropecuário dos maiores do mundo. Como é que não dá para trabalhar com bovinos? Nós temos uma das maiores faunas e floras do mundo. Como é que não dá para trabalhar com silvestres? Né? Então assim, o mercado existe. É, o que existe também são muitos profissionais ruins saindo, né, para o mercado. Ah, mas o mercado está aí, depende da gente. A gente faz uma faculdade, vocês fazem, eu fiz, que dá as ferramentas. Obviamente não estão todas aqui. A caixa de ferramentas não está fechada. Ela tem algumas, as bases. O resto depende de vocês. É normalmente quem estuda à noite, muitas pessoas aqui trabalham, né? Trabalham, é um pouquinho mais difícil, né? Mas né, o mercado está aí do mesmo jeito, mas não vai mudar nada. Se você pegar suas férias e quiser usar, pegar o seu fim de semana, acompanhar o veterinário, tá? Isso tudo vai ajudá-los bastante, tenho certeza. Tá? Tire na cabeça que veterinário não ganha dinheiro. Eu conheço veterinário andando de avião particular. Né? E não é mentira, não é o que eu estou fazendo. Não são poucos, tá? Não são poucos, de verdade. Tá? A gente tem muitas pessoas bem sucedidas dentro da nossa profissão, muitas mesmo. Tá? O nosso grande problema é que a gente começa a entrar naquele conflito, né? É paixão ou é profissão? Né? Tem que ser profissão com paixão, mas não pode ser apenas paixão. A gente tem que ganhar dinheiro, tá? Se você quer ter isso como profissão. Eu falo muito de dinheiro, algumas pessoas às vezes não gostam muito, tá? Mas eu falo. Tá? Eu gosto de mostrar para vocês qual é a realidade. Então, quando eu entrei aqui para a aula, eu não quero simplesmente passar a reprodução para vocês. Em um semestre não dá para passar metade do que a gente gostaria. Tá? Então, vocês vão ter que fazer outras coisas fora daqui para aprender isso a fundo. E Então eu gosto de passar um pouco da realidade. Por que que faz, como é que faz, quanto cobra, quanto não cobra, tá? Por que cobra sim. Tá? Então eu falo bastante disso também. Né? Para a gente começar a se valorizar. A gente precisa valorizar. Alguém já foi, fez estágio fora do país? Não? Se vocês forem. Fora do país, se vocês têm ideia, na Europa, os veterinários eles são mais valorizados do que médicos. Tá? Verdade, não é brincadeira. Tá? Hoje, um tratador de cavalos na Europa, um tratador sem profissão, sem graduação, sem nada, ele ganha em torno de 2 mil euros. Mas a gente está falando de hoje, na nossa conversão, quase 7 mil reais. Tá? E o nosso veterinário aqui ganhando 1.000 reais e está feliz. Né? Então, o problema somos nós. Né? O mercado ditou graças a nós. Então, vai da gente mudar isso. Tá? Então, eu gosto também da gente comentar bastante sobre isso. Tá? Alguém aqui é formado em outra coisa? Sim. O quê? Formado em outras áreas? Publicidade nem se faz, né? A gente acha que se promover é ter um cartãozinho com um cavalinho desenhado para entregar para as pessoas. Né? Então, a gente falta muito disso. Eu acho que é isso que falta mais do que qualquer coisa. Então, acho que vocês estão agora, não sei se vocês pararam para pensar, mas vocês são mais veterinários do que outras coisas já. Né? Vocês estão na metade do curso para frente. Então, com um passinho quase no final. Tá? Então, a partir de agora, eu acho que a gente tem que levar bem a sério isso mesmo. Aí eu estou aqui para tentar nos ajudar. Tá? A gente vai falar bastante de reprodução, obviamente, essa matéria, vocês conheceram a Silvia ontem. Aí eu falo mais de grandes animais, bovinos e equinos. É mais a minha área, principalmente equinos, que é o que eu trabalho. Então eu trabalho na área de reprodução, inseminação, transferência de embrião, congelação do sêmen, são as minhas rotinas com cavalos. Tá? Faço isso quase que todos os dias dentro de uma estação de monte. Tá? É, vou ajudar vocês, quem quiser em estágio, obviamente, né, com o esforço de vocês, estou aqui para isso também. Tá? Peço desculpas às vezes quando eu não tiver domínio, quando a gente for falar de outras espécies. Tá? Parem para pensar que é a única matéria que engloba todas as espécies numa coisa só. Vocês nunca vão achar um profissional que trabalhe com a reprodução de todas as espécies, não existe. Tá? Então, obviamente que a minha área é mais essas, né, mas às vezes eu vou ter que falar um pouco de cachorro, de suínos, vocês vão ver que obviamente eu não tenho experiência prática disso. Ah, quando eu falo de equinos, é o que eu faço todos os dias, é o que eu mais gosto. Ah, mas queria que vocês entendessem que é uma área muito abrangente, então impossível alguém ter experiência em todas as áreas. Tá? De resto, comigo eu sou bem tranquilo. Questão de faltas, eu não tenho problema nenhum. Tá? Se você chegar atrasado, se você quiser que eu ponha presença, eu não tenho problema. Só me avisa no dia ou no máximo um dia depois. Ah, olha, faltei não, mas eu estou mal de presença. Você pode pôr para mim? Posso. Acho que ninguém aqui é criança... Né, o suficiente de, vou fazer isso só porque ele dá presença. Cada um sabe, no final vocês vão ver que se não vier também não vai adiantar muito. Tá? Mas um problema ou outro, não tem, comigo não tem esse problema, eu dou. Tá? Quanto a Silvia, é com ela. Não dou presença na aula dela, na minha eu posso dar. Só não vai chegar até um mês e falar, olha, lá em agosto eu tive uma falta, você consegue? Não consigo mais. Consigo de um dia para o outro. Tá? Se tiver esse problema, me avisa que eu dou a presença. Preciso vir e sair mais cedo. Não tem problema, fiz a chamada, pode ir embora, não tem problema. Faço o que vocês quiserem. Só a única coisa que eu peço é não dormir na aula. Ah, tá com sono? Eu ponho a presença e dormo lá fora. Ah, porque me desanima um pouco ver as pessoas dormindo na sala. Então. Ela fez 5 faculdades e dorme lá. Não, deixa ele. Eu posso, é um esforço. Não, então, se tiver cansado, eu peço, por favor, sai, dorme lá, volta quando tiver melhor. Às vezes eu acho que já tá chato, daí eu vejo a pessoa dormindo, aí me acaba. É normal, mas tá bem legal, fica tranquilo. Tá bom, então, eu peço essa colaboração de vocês. Quanto ao resto, eu acho que saindo dele. Cada um faz o que quer, não tem problema nenhum, tá? A Silvia já explicou das provas e todo o esquema para vocês, mostrou o cronograma, tá? Já falou do pijama no hospital, falou que a gente não avisa quando tem, certo? Tá? Semana que vem, a gente não avisa quando tem que levar o pijama, vocês têm que ver lá na unidade de ordem, tá? Ela já falou que semana que vem já tem o trabalhinho? Não. Ele é bem simples, relaxa que ele é bem simples. Eu vou passar o tema para vocês, ele é em grupo. Ah, vocês vão ter que buscar, tá? Preciso de 10 grupos, quantos tem, vocês decidem, tá? Se quiser fazer 5 de um e o resto todo mundo pode fazer, tá? Eu preciso de 5 não, né? Não. Preciso de 10 grupos, porque são 10 temas, tá? Esse trabalho a gente quer que vocês busquem trabalhos científicos, tá? Trabalhos científicos, não é outra coisa, não é no Google, bota lá num site, apareceu um monte de coisa sobre o assunto. São trabalhos científicos. Quero que vocês imprimam esses trabalhos científicos e tragam para a aula. E aí é um teminho, ah, você vai falar de afecção de ovário, tá bom. O que você achou sobre afecção de ovário? A gente vai fazer uma roda e vocês vão discutir sobre isso. Ah, cada grupo discutindo o seu. Não tem problema, não achei muita coisa, não tem problema. Tá? A única coisa... Eu vou dar essa aula na semana que vem com vocês. Todo mundo que fizer já tem a nota. Tá? Não é, ah, ficou muito ruim, ficou muito bom. Não tem problema, todo mundo tem a nota máxima que quem fez. Tá? Só para trazer e discutir. Trazer e discutir. Então você tem que ter estudado. Ter estudado, ter estudado. Só isso. Tá? A única coisa que eu peço, tá? Essa é uma matéria que cai na prova. E ela vai ser dada por vocês. Tá? Então por isso que tem que ser bem feito. Senão, quem vai ser prejudicado são vocês, não sou eu. Então, para mim é nota máxima, aí vai depender do que você vai tirar na prova, porque foi mal explicado ou não. Tá? A gente discute, eu ajudo também, mas tem que vir coisas boas. Tudo bem? É simples. Fiquem tranquilos. Tá? No final da aula, se eu não lembrar, peço que vocês me lembrem para eu passar os temas, senão vai virar bagunça e eu tenho que mandar pela unidade web. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Vou pedir só a colaboração de vocês, que hoje eu tenho que sair às 8h30, porque eu tenho que dar uma aula para o primeiro semestre, como eu sou ex-aluno, eu faço bem troca de solidariedade. Tá? Então eu volto, então eu tenho que sair às 8h30, às 9h eu volto. Tá? Então só para a gente fazer o intervalo um pouquinho antes. Tá? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora, então, podemos entrar? Sim. Vamos recapitular um pouquinho o que vocês viram com a Silvia, só para a gente relembrar, para eu saber se vocês estão afiados ou não. Ela falou do que para vocês? Ou já esqueceram? Falou do eixo, botaram um pouco de água na dal, é isso? Falou do eixo, botaram um pouco de água na dal, mais alguma coisa ou só isso? Exame ginecológico também? Sim. Vocês estão sabendo isso aí bem ou não? Não? Vamos fazer o eixo aqui, por favor. Se você puder explicar de novo, vai passar. Vai passar? É, vamos lá. Quem sabe agora, né? Quem sabe agora, né? Glândula secretora aí, quem é? Hipotálamo. Né? Então a gente tem o hipotálamo aqui, né? O que o hipotálamo? botaram no secreto? Então importaram no secreto a GNRH, que vai agir aonde esse GNRH? Na hipófise. Na hipófise. Como é que, significa GNRH? Ele é um hormônio? Liberador, estimulador de gonadotrofina, certo? Quem são as gonadotrofinas? LH e FSH. Então, se ele é o hormônio liberador das gonadotrofinas, quer dizer que ele está agindo na hipófise, fazendo secreção de quem? De LH e FSH. No início de um ciclo estral, quem mais? FSH ou LH? Maior quantidade? FSH. Ah, então primeiro a gente tem o FSH. O FSH age aonde? Nas gônadas, eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal, tá? Mas cuidado, ele age propriamente nos folículos, tá? Não é na gônada. A gônada, o folículo está na gônada, mas ele age no folículo. Quem tem receptor de FSH são os folículos. Ele é o quê? O que significa FSH? Hormônio? Hormônio, alguém falou aí. Folículo estimulante, não é isso? Então, se ele é hormônio folículo estimulante, ele age nos folículos. Tá? Fazendo o quê? O que ele faz? O que ele faz com os folículos? Ajuda no crescimento folicular, que consequentemente produz estrógeno, certo? Então eu tenho o FSH saindo da hipófise, agindo nos folículos, fazendo com que esses folículos cresçam, certo? E os folículos, quando eles ficam grandes, eles começam a produzir o quê? Estrógeno. Estrógeno, certo? E o estrógeno causa o quê nas fêmeas? Comportamento de? Cio. Tá? Então eu estou falando aqui de uma fase estrogênica. Certo? Foi falado isso? Sim? Fase estrogênica. O que, que o estrógeno faz com o meu eixo? Ele tem alguma ação ali no eixo? Feedback positivo com quem? Hipotálamo. Então ele faz um feedback positivo com o hipotálamo, sinalizando para o hipotálamo fazer o quê? O que, que é o feedback positivo? Secreta mais o quê? GNRH. GNRH. Então eu vou aumentar concentrações de GNRH, consequentemente mais... FSH e LH. Tudo bem? Só que chega um período que esse folículo já está muito grande. Está grandão. Cresceu muito. Precisa de FSH? Não. Então ele produz? LH. Ele, folículo, produz? Ah. Inibina. Tá? Então ele vai produzir a inibina, que vai agir fazendo o que no eixo? Com quem? Com o portal. Com a hipófise. Tá? Então a inibina faz feedback negativo com a hipófise, dizendo assim para a hipófise, olha, não preciso mais de FSH, já estou grande. Tá? Então diminui FSH. Se diminui FSH, mas eu estou tendo um feedback positivo, aumentando o GNRH, estimulando a hipófise, quem vai vir em grande quantidade? LH. LH. E o LH vai agir aonde? Está rápido? Tá. Tá? Fala mais devagar. Um pouquinho. LH vai agir aonde? Aonde? Onde ele age? Não? Mas onde ele age? Qual é o sítio de ação dele? Ele sai da hipófise e vai aonde? Quase. O que, que tem dentro da gônada? O que, que ele faz? O que, que significa LH? Hã? Luteiniza o folículo. Então ele age aonde? No folículo. É? Então ele vai no folículo dominante. Tá? Então agora esse folículo ele tem receptores para LH. Ó. Antes ele tinha para FSH, para crescer. Agora os folículos, os receptores são de LH. Então LH sai da hipófise, vai para o folículo dominante, fazendo o quê? Qual a função do LH ali? Como nós já falou, luteinização. O que mais? Ovulação e maturação, tá? Maturação, luteinização e ovulação. É que nem o Edson, dor, calor, dor, perda da função, só que aqui é luteinização, maturação e ovulação, tá? Não se esqueçam disso, tá? Então eu tenho aqui LH saindo da hipófise, agindo no folículo dominante, fazendo luteinização, maturação e ovulação. Certo? Uma pergunta. Já foi a pergunta. Passou? Muita QSH. Vai dar um feedback negativo. E mesmo vai dar inibina, feedback negativo. E mesmo assim, vai continuar com feedback positivo? Uhum. Do estrógeno, porque tem estrógeno. Quem produz estrógeno? Folículo. Se eu tenho folículo grande, é tem muito estrógeno. Alguém já viu um folículo no ultrassom? Uhum. Alguém? Só? Já? Ah, mostrou. Sim, por quê? Ela mostrou. Mostrou? Como é que ele é no ultrassom? Pretinho. Pretinho. Pretinho é? Como é que é? Pretinho é líquido. Pretinho é líquido e em imagem digital é preto. Anecogênico, anecoico, tá? Então ele é anecoico, arredondado, né? Então o que é aquilo? Se é líquido, anecoico, o que é aquele líquido? Estrógeno, tá? Então é estrógeno. Tem bastante estrógeno, tem sempre um feedback positivo. Tudo bem? Sim? Então um faz feedback positivo, estimulando o GnRH. O outro faz feedback negativo para diminuir FSH. Mas mesmo assim eu tenho GnRH aqui, consequentemente aumento mais LH. Tá? Entendeu? LH foi lá, fez luteinização, maturação e ovulação. Ovulou, liberou quem? Quem que libera na ovulação? Ósculo. Rompeu, folículo, liberou o ósculo, certo? Liberou o ósculo, formou o... Quem que é aqui? Não fez. Hã? Quem formou? Quem é esse? Corpo lúteo. Tá? Então aqui, ó, folículo, rompeu, liberou o ósculo. Este folículo começa a se reorganizar, essas células, elas estão sofrendo um processo de luteinização e vira o corpo lúteo. Corpo lúteo produz o quê? Progesterona. Progesterona, tá? T4 é progesterona, tá? Produz progesterona, que é o hormônio da gestação. Vocês estão bem mesmo, viraram aula ontem, né? A gente está entendendo hoje. Tá? Então eu tenho aqui a progesterona, liberada pelo, produzida e liberada pelo corpo lúteo, certo? E ela faz o quê com o meu eixo? Alguém lembra? Feedback negativo com quem? Com o hipotálamo. Então vai diminuir GnRH. Tá? Agora eu tenho estrógeno? Não, porque olha o folículo aqui. Rompeu, formou o corpo lúteo. Então não tenho mais estrógeno, tenho progesterona fazendo feedback negativo com o hipotálamo. Certo? Aí eu preciso de um período ali para aquele embriãozinho, caso tenha sido fertilizado aqui. Eu vou ter um embrião que vai cair dentro do útero e vai ficar migrando lá no útero. E vai sinalizar para a fêmea, olha, estou prenha. Tá? Ou não. Se ela não estiver prenha, o que que acontece? O que acontece? Como? Qual que é o hormônio? O outro que você estava quase falando aí. Está faltando um. Não, estradiol ou estrógeno? Prostaglandina. Não ouviram isso ontem? Não. Tá? Caso não tenha fertilização, o útero vai produzir um hormônio que se chama prostaglandina. Ela vai agir no corpo lúteo, prostaglandina, TGF2-alfa. Prostaglandina, produzida pelo útero, age no corpo lúteo, lisando, fazendo um processo que a gente chama de luteólise. A luteólise é a lise, é a terminar com esse corpo lúteo. Se termina o corpo lúteo, ele lisa, regrediu, acabou, não tem mais. O que que acontece? Vai ter progesterona? Não. Se eu não tenho progesterona, o que que acaba? Quem volta a ser secretado? Depois? O folículo cresce e isso vira um ciclo. Deu para entender? Professor, repete só assim o finalzinho. Aqui? O útero sem fecundação. Se a gente não tiver a fecundação, então não tem o reconhecimento materno fetal. O útero vai perceber isso porque o embrião não migrou aqui por dentro dele. Ele vai produzir prostaglandina, que vai agir no corpo lúteo, fazendo o processo de luteólise, que é a lise do corpo lúteo. a terminar com esse corpo luxo. Destruição, se vocês quiserem. Tá mais técnico, easy. Tá? Acabou o corpo lúteo, volta tudo de novo, e isso aqui é ciclo. Tudo bem? Deu para entender, não? Ficou melhor, pior? Mais confuso? Não? Podemos seguir, alguém tem dúvida aqui? Isso aqui é muito importante para todas as próximas aulas. Se alguém tiver dúvida, fale já. Do quê? Quando desfaz o corpo lúteo, é isso? Porque aí, se eu não tenho corpo lúteo, eu não tenho mais progesterona, porque não é ele que produz. Então aí para o feedback negativo, não é que vai fazer positivo, tá? Ele simplesmente para o negativo. Daí consigo secretar a GnRH de novo. E aí, consequentemente, vem todo o resto da cascata. Tá? Certo ou não? Mais ou menos. Vocês estão com uma cara que estão adorando a reprodução. Estão adorando. É normal, tá? Tem que ficar pior. Estou tranquilo. Tá? Vamos falar um pouquinho de manejo e inseminação em vacas. Tá? Só para resumir tudo o que a gente fez, vou tentar ser um pouquinho mais prático para vocês entenderem como acontece na prática. Isso aqui é um ovário. Tá? Dentro desse ovário estão acontecendo todas as fases que a gente acabou de falar aqui. Tá? No mesmo ovário. Obviamente que isso nunca vai acontecer dessa maneira. Aqui é uma etapa por etapa. Então, primeiro, tem um folículo aqui, ó, pequenininho. Aí ele começa a crescer. Então, quem está agindo aí? Que hormônio? FSH, fazendo com que esse folículo cresça. Aí ele chega e começa a ficar grande. Aí ele produz quem? Estrógeno. Se ele produz estrógeno, essa é a fase que a vaca está como? No cio, receptiva ao macho, no estro. Tá? Aí ele fica muito grande e produz a inibina. A inibina vai diminuir a FSH para quê? Para aquele resto daqueles folículos, esse monte aqui, entrar no que a gente chama de atresia. Aí eles vão regredir. Aquele folículo grandão vai falar assim, opa, quero só eu crescer, não preciso mais, então quero que todo mundo morra, tá? Então, é o que ele faz, produz inibina, e aí depois vem quem aqui? Agir sobre ele. O LH, fazendo o que mesmo? Maturação, luteinização e ovulação, tá? Ovulou, liberou o ócito, formou quem? Corpo lúteo. Produz quem? Faz o que no eixo? Feedback negativo, tá? E aí depois eu tenho a regressão desse corpo lúteo, a crise desse corpo lúteo. Depois de um certo tempo, se eu não tenho a manutenção da gestação. Certo? Quem fez esse processo? Prostaglandina. Como chama esse processo? Luteólise. Ou lise do corpo lúteo. Tá? Beleza? Sim? Das células, elas vão se modificando para formar o corpo lúteo. Tá? Corpo lúteo é o ósseo. Não. Ósseo está aqui, ó. Folículo ovulou. Estas células do folículo começam a se reorganizar, fazendo a luteinização, até formar o corpo lúteo. É no mesmo local. É como se isso aqui fosse tudo no mesmo local. Esse folículo cresceu, virou esse. Cresceu, virou esse. Tá? Não é que vai andando assim. Tá? Tudo no mesmo local do ovário. Maturação, luteinização e ovulação. Obrigada. Certo? Tudo bem? Esse é um ovário com um folículo, tá? Um folículo dominante e um folículo pequenininho, tá? Alguém falou para vocês de consistência de folículo? Falaram ontem? Falou? Como é que a gente chama isso? Flutuação? Ouviram essas palavras? Não? Não? Então vai parecer idiota, mas vou falar para vocês fazerem fácil, tá? Todo mundo palpa a testa. Palpa, tá? É dura, né? É. Tá? Que é isso? É quando a gente tem um ovário sem folículo. Aí ele vai ser durinho assim, que nem a nossa testa. Agora palpa o nariz. Não é molinho? Tô bonitinho mesmo. Não é molinho? Não é? Não vai e volta. Isso a gente chama de flutuante, tá? Isso aqui é um folículo grande. Quando a gente for palpar um folículo, a gente vai perceber que ele é assim, maciozinho, tá? E o corpo lúteo, como é que ele é? Palpa o queixo. Palpa o queixo. Ele é meio molenguinha, né? Parece uma esponjinha, né? Mais ou menos. Né? Mas é diferente, né? Você palpa aqui e palpa aqui. É tudo diferente. Ah, isso aqui é um corpo lúteo. Ah, parece uma esponjinha. Vai, fica um pouco. Ah, e aqui é bem maciozinho. Vai, volta, uma bichinha. Tá? Então o folículo, nós nosso nariz, corpo lúteo, nosso queixo e ausência de tudo, nossa testa. Certo? Essa sensibilidade é importante para quem quer trabalhar com isso. Tá? Então, vai palpando, vai sentindo, não é a primeira vez que você vai conseguir. Tá? Vamos falar um pouquinho agora de fase de onda folicular e o que, que acontece com os folículos. É, folículo flutuante, corpo lúteo? Aí, ausência de sem folículo, sem corpo lúteo. Flutuação folicular é isso, é a maciez desse folículo. Quanto mais flutuante, mais macio, mais próximo da ovulação. Quanto menos flutuante, mais longe da ovulação. Certo? Tá rápido? Agora eu vou começar a entrar em coisas novas, vou falar mais de rápido. Tá? Esse vai ser disponibilizado? Vou disponibilizar. A Silvia falou que vai ou não? Vou perguntar. Tá, mas a gente vai. A gente nunca fez, mas o desse semestre a gente vai fazer. Então vamos. Bom, primeiramente, aqui embaixo são todas as fases do ciclo estral. Fases do crescimento folicular, da onda folicular. Tá? E aqui é o que acontece com o folículo. Só para vocês entenderem, são duas coisas diferentes. Primeira fase que a gente tem se chama de recrutamento, onde vai acontecer a emergência folicular. É justamente isso aqui, ó. Quando aparecem vários folículos. Então aquela fenda está bem anestro, ou ela estava num outro ciclo, e aí vem um monte de folículo, uma quantidade muito grande, fazendo um recrutamento, acontecendo a emergência folicular. Deu para entender? Sim. Então apareceram vários folículos. Agora eles precisam crescer. Isso a gente chama de uma fase de seleção. Tá? Por que seleção? Porque nem todos, dá para perceber que diminuiu o número de folículos? Tá? Nem todos conseguiram crescer. Então a gente tem uma fase da onda folicular que se chama seleção, onde acontece o crescimento folicular. E alguns folículos entram em atresia. Eles não têm receptores suficientes de FSH e não têm FSH suficiente para todo mundo. Então só os mais aptos conseguiram crescer. Alguns entram em atresia e já é o para eles. Tá? Então, primeira fase, recrutamento, acontecendo emergência folicular. Segunda fase, seleção, acontecendo o crescimento folicular, certo? Terceira fase, dominância, onde apenas um folículo vai ser o dominante. Tá? Então acontece o que a gente chama de divergência folicular, apenas um consegue se sobressair dos outros, e todos os outros entram em atresia nesses processos. Tá? Apenas um vai lá para frente, o resto vai ficar ali paradinho, não vai conseguir mais crescer, não vai chegar à ovulação. Tá? Isso num ciclo normal. Na maioria das espécies funciona assim. Vocês vão ver depois particularidades entre espécies. Tá? Em equinos, por exemplo, a gente pode ter dupla ovulação, pode ter tripla ovulação. Não é normal, mas pode acontecer. Tá? Isso é um padrão normal. Tudo bem? Em vacas é isso que acontece. Posso manipular farmacologicamente as vacas para elas terem mais do que uma ovulação? Para que eu faria isso? Será que é bom? Não. Para transferência de embrião. Né? Então, às vezes eu quero ter mais folículos dominantes para ter mais ovulações, para ter mais oócitos, para ter mais fertilização, para ter mais embriões na hora de um lavado uterino. Tá? Eu posso fazer? Posso. O que vocês acham que eu devo aplicar para fazer isso? Que hormônio? Para fazer? Hã? FSH. Eu quero que eles cresçam, não é? Não estava faltando FSH para eles? Eles não estavam conseguindo crescer, não é? Então, se eu aplico o FSH aqui, o que, que eu posso fazer com que esses folículos que entrariam em atresia? Posso fazer com que eles continuem crescendo. Certo? Ah, isso a gente faz, vai comentar mais para frente depois. Tudo bem? Deu para entender as três fases e o que acontece com todos os folículos? Sim ou não? Sim. Cara de animados? Então vamos lá, vamos complicar mais um pouquinho. Vamos colocar isso e misturar com os hormônios que a gente acabou de falar também. Tá? Quantas ondas foliculares eu tenho aqui? Ondas completas. Três. Uma, duas, três. Certo? Ó, isso aqui é o símbolo de ovulação. Quantas ovulações eu tenho nesse gráfico? Duas. Tá? Uma e duas. Certo? Vocês estão percebendo que essa onda folicular, ele cresce, cresce, cresce mas não ovula? Esse aqui também cresceu, cresceu, cresceu e não ovulou? Perceberam isso? Uhum. Sim? Ó, o ciclo de ovulação é esse. Está acontecendo isso aqui, aqui? Não. Então quer dizer que ele cresceu. Quando fica vermelho, quer dizer que, ó, atresia. Tá? Então ele entrou em atresia. Certo? Por que será que ele entrou em atresia e não conseguiu ovular? Alguém imagina? Por quê? Por causa da progesterona. Né? Tá vendo aqui, ó? Teve a ovulação, certo? Se aqui aconteceu uma ovulação, formou quem? Corpo lúteo. Eu tenho um corpo lúteo aqui, certo? Ele está produzindo o quê? O que ele produz? Progesterona. Progesterona. Olha a progesterona subindo depois da ovulação. Ovulou, depois de um tempo começa a subir, certo? E ela se mantém até ela cair. Se tem progesterona agindo aqui, o que a progesterona está fazendo com o eixo? Feedback negativo. Então, será que eu vou ter concentrações suficientes de FSH e LH para fazer com que esses folículos ovulem? Não. Então, quem está impedindo isso é a progesterona. Nota que aqui, ó, no finalzinho, quando a progesterona cai, essa onda que vinha crescendo, crescendo, crescendo, que se tivesse progesterona também ia entrar em atresia, ela continua crescendo e chega na ovulação, porque diminuiu a progesterona. Tá? Deu para perceber isso? Uhum. Que evento que é esse aqui, ó, que acontece nesse período aqui, por volta do dia 17? O que é isso aqui? Alguém falou? O evento. Na fase do ciclo. O que, que acontece neste momento? Que ação? O que está acontecendo ali? Imagina uma vaquinha, imagina o gráfico produtivo dela, imagina a secreção de hormônios. O que está acontecendo neste momento? Prostaglandina está agindo. Então, se a prostaglandina está agindo, está acontecendo o quê? Mas como chama o processo? Luteólise. Tá? Então aqui é o processo de luteólise. Certo? Aqui lembra aquele corpo lúteo que estava aqui? Está sendo lisado pela prostaglandina, ele está entrando em regressão, então ele está parando de produzir progesterona. A progesterona está baixando. Então aqui acontece a luteólise. Certo? Entenderam ou não? Tá? E aqui, ó, o que será que hormônio deve ser esse aqui? Ó, ele vem, tem um pico e ovula. LH. LH, né? Tem um pico e ele ovula. Certo? Pico de LH, ovulação. Tudo bem? Vocês estão entendendo? É devagar. Mais ou menos? Não? Vou falar mais. Tá? Não. Mas então, se não tiver, ali fala. No pico de LH, se eu tivesse hipertensão farmacológica, não, você põe um pico, tá? Isso aqui esquece, tá? Isso aqui é só pulsatilidade fisiológica. Mas a gente sempre tem um pico para ter a ovulação. Em vacas. Éguas não tem pico. Mas se quisesse não perder, você daria um pico. Daria vacas. Você dá uma dose, não, uma só, uma dose forte, que ela tem o pico e ovula. Tá? Uma só. Uma só. Ah, pensei que seriam vários. Não. Para ovular, uma só. Uma alta dose. Mais alguma pergunta? Não? Vou seguir e depois a gente vai voltar nesse gráfico, tá? Para ficar mais fácil. Tá? Vamos pensar nas fases do ciclo estral agora. Todo mundo sabe que fases do ciclo estral? Quais são? Proestro, reestro, metaestro, diestro. Diestro, anestro. Tá. Anestro não é fase de ciclo estral, tá? Anestro é a ausência de ciclicidade. Todas as outras são fases do ciclo estral. Tá? Todas as espécies têm todas as fases? Não. Aqui não tem nenhum defeito? Não. Isso é só nomenclatura. Ah, por que nomenclatura? Porque acontece algum evento que eu consigo delimitar. Isso aqui é proestro, isso aqui é estro. Tem alguma coisa de diferente acontecendo. Se não tem nada de diferente, não tem o que eu falar. Proestro ou estro. Fala tudo uma coisa só. Tá? Vocês vão ver que em equinos é assim. É só estro e diestro. Tá? Em vacas, a gente tem a primeira fase, que é o proestro. Pessoal, eu ando bastante, tá? Se alguém tiver enxaqueca, alguma coisa, tá? Primeira fase, proestro, tá? Tem uma duração de 3 dias apenas. Ah, o que acontece nessa fase? Essa é uma fase que as vacas, elas montam nas outras vacas. Elas têm esse comportamento homossexual. Tá? Por que elas têm isso? Porque elas estão começando a produzir estrógeno. É aquela fase que eu ainda tenho um corpo lúteo em regressão. Aí no finalzinho ali, acabou o diestro, começa a regredir o corpo lúteo e começam a vir aqueles folículos a crescer. Tá? Então eu tenho regressão de um corpo lúteo e o começo do início de uma produção de estrógeno. Então o estrógeno está gradativo, está começando a aumentar. Se o estrógeno está começando a aumentar, quer dizer que nos ovários tem o quê? Quem produz estrógeno? Quem produz estrógeno? Então, se está começando a aumentar, quer dizer que os folículos estão começando a crescer. Então, eu tenho folículos não ainda dominantes, não grandes, não coagulatórios, mas que estão começando a produzir estrógeno. E, ao mesmo tempo, eu tenho um corpo lúteo em regressão. Tá? Isso nos ovários. No útero, como é que vai estar esse útero? Foi falado ontem de tônus uterino. O que é o tônus uterino? É a rigidez desse útero. Quanto mais tônus, mais rígido. Quanto menos, mais flácido. Tá? Então, quando a gente tem estrógeno nas vacas presente, a gente tem um tônus uterino mais rígido. Então, começa a ficar rígido esse tônus uterino. Como não tem tanto, não está tão rígido ainda. Mas está começando a ter um aumento da vascularização e aumento do tônus uterino. Tá? Quando a gente tem estrógeno, a gente tem aumento de vascularização. Por que tem aumento de vascularização? Porque é nesse período que a vaca está esperando, que as fêmeas estão esperando o sêmen. Então aumenta a vascularização. Para quê? Células de defesa, né? O sêmen, bactéria pode entrar, ela precisa se limpar depois. Então o estrógeno causa isso. Então, sempre quando a gente for falar de estrógeno, a gente pensa aumento de vascularização, edema de vulva e vagina, né? Ela fica mais avermelhada, às vezes a gente tem presença de muco. Como a gente está falando do proestro, início, ainda não tem tanto estrógeno, isso é tudo gradativo, está começando a ter, certo? Então, depois disso, a gente vai ter a outra fase, que é o estro. Qual que é a diferença do proestro e do estro? Agora eu não tenho mais um corpo lúteo em regressão. Ele já regrediu por completo. Então eu tenho o que agora? Um folículo dominante. Então aquele folículo que no proestro era pequeno, estava crescendo, agora ele já é dominante. Já é bem grande. Certo? Se o folículo é bem grande... Oi? No caso, então, dentro da onda, o proestro fica na seleção. O proestro ficaria na seleção. Eu vou mostrar, depois a gente volta lá e fala. Se eu estou falando de um folículo bem grande, como é que está as concentrações de estrógeno nesse momento? Altas. Ah, então eu tenho bastante estrógeno. É a fase que eu mais tenho estrógeno. Se eu tenho muito estrógeno, como é que vai estar o útero? Como é que vai estar o tônus uterino? Bem rígido. Ah, então a gente já falou nos ovários presença de um folículo dominante, tônus uterino rígido e a cérvix. O que vocês acham que ela vai, como ela vai estar? Aberta ou fechada? Aberta. Ela está esperando o sêmen chegar. Então ela vai se abrir. Certo? E sempre vulva e vagina, nesses momentos a gente fala em congesta, demasiada, úmida. Né? Ela está esperando a penetração, está esperando o touro montar nela. Né? Então ela fica mais aberta, mais receptiva. Tá? Qual é o tempo de duração dessa fase? 12 a 18 horas. É a fase mais curta que a gente tem. As vacas têm de 12 a 18 horas e elas aceitam o macho nesse momento. Tá? O que é aceitar o macho? É deixar de ser montado. Enquanto que no proestro elas tinham aquele comportamento homossexual de montar nas outras vacas, no estro ela deixa ser montada. Então, se eu vejo duas vacas, uma montada e uma deixando, eu sei que uma está em proestro e a outra está em estro. Tudo bem? Não é que 100% das vezes isso acontece. É um comportamento que pode variar, mas é um indicativo. Tá? Vamos voltar aqui. Ó. Onde que vocês acham que essas duas fases estão? Pense aqui nos dias. Isso aqui é o dias do ciclo. Tá? Em que fase que a gente tem o proestro e o estro aí? Vamos pensar, ó, só aqui a gente tem duas ovulações, vamos pensar só nesse lado aqui, tá? Aqui também pode ter, mas vamos pensar só de um lado, pra gente pensar junto. Pro lado de lá, ó, do dia 8 ao dia 20 aqui. E no dia 20 aqui, ó, por volta do dia 19, 20, está acontecendo o quê? 19 aqui, né? Esto. Tá? Tem um folículo dominante. Dura quanto tempo? 12 a 18. Ah, então esse pequeno período aqui, proestro e estro. Tá aqui. Certo? É a mesma coisa aqui. Como é um ciclo, né? Terminou isso aqui, ovulou, vai vir para cá. Aí isso aqui vai ficar rodando. Por isso que tem o mesmo desenho aqui. Então eu estou falando que aqui é o estro e o proestro está para cá. É que ele não aparece nessa imagem. Tá? Seria também o finalzinho desse outro diestro aqui. Deu para entender? Sim? Uhum. Sim? Não? Não? Sim. Sim? Então vamos lá. Próxima fase. Opa, desculpa. Continuando no estro. Tá? Quais são os sinais que a gente pode ver? Que a gente falou aqui, ó, uma vaca montando na outra. Essa está em? Proestro. E essa? Estro. Tá? Além disso, as vacas em estro, elas ficam enriquetas, elas têm mugidos constantes, ela fica chata. Né? Você já viu um gato no cio, né, gato? Não fica chata? A vaca também. Ela tem inapetência, ela para de comer muitas vezes. Tá? Fica ali, enchendo o saco. Tá? Então, você tem que ter uma visualização muito boa. Tá? Aqui a gente vai perceber, ó, uma vulva edemaciada e com corrimento. Isso é um sinal de estro também. Tá? Certo? Isso é importante quando a gente for falar de detecção de cio. Próxima fase, metaestro. Metaestro dura de 4 a 5 dias, mais ou menos. Tá? O que acontece nessa fase de importante? É nessa fase que acontece a ovulação. Tá? Então a gente estava vindo com crescimento folicular, dominância, agora tem ovulação acontecendo no metaestro. Esse é o evento mais importante dessa fase. Então, o que eu tenho de característica nessa fase? Diminuição das quantidades de estrógeno e aumento gradativo de progesterona. Porque ovulou, vai começar a formar esse corpo lúteo e vai começar a produzir progesterona. Tá? Gradativo. Então, nos ovários, eu vou ter o quê? A presença do que a gente chama de corpo lúteo hemorrágico. Foi falado isso ontem? Não. Hemorrágico? Toda ovulação é um processo hemorrágico. Então, até as células se organizarem, se luteinizarem, formarem um corpo lúteo, a gente chama que esse corpo lúteo inicial se chama hemorrágico. Ah, ele é um pouquinho diferente no ultrassom. Ele não é tão hiperecoico. Ele é um pouco trabeculado. Ah, ele acabou de se formar. Tá? Aí as células vão se organizando até formar um corpo lúteo que vai ser na próxima fase. Então, nessa fase, eu tenho um corpo lúteo hemorrágico. E o útero? Se o estrógeno dava tônus uterino, a progesterona diminui tônus uterino, fica mais relaxado, fica mais flácido. Então eu começo a ter um útero mais flácido nessa época. E a cervix? Vai estar aberta ou fechada agora? Fechada. Vai começar a fechar. Por quê? Pode ser que essa fêmea tenha sido coberta. Ela quer que o embriãozinho saia? Não, então ela fecha. Tá? Então não tem mais estrógeno, não tem mais vasodilatação, não tem vascularização. Então ela não está mais avermelhada, ela passa a ser pálida e não úmida. Não tem mais secreção, não tem mais edema de vulva, de vagina. Tá? Não tem mais essa vascularização causada pelo estrógeno. Tudo bem? Próxima fase. Está rápido? Para mim está bom. Essa é a maior fase do ciclo estral, tá? De 10 a 13 dias, mais ou menos. Aqui eu já tenho um corpo lúteo maduro, formado, produzindo bastante progesterona. Então aqui eu tenho altas concentrações de progesterona. Então no ovário tem um corpo lúteo, o útero vai estar bem relaxado pela presença do corpo lúteo, cérvix fechada, pálida, mesma coisa, vulva e vagina. Sem edema, mas pálida, sem secreção. Pode ter secreção? Pode estar com algum problema. Mas eu estou falando de tudo que é normal aqui. Mas se tiver alguma coisa de diferente, pode ser um problema também. Certo? Vamos colocar todas as fases agora aqui. Então a gente já falou do proestro, a gente já falou do estro. Cadê o metaestro? O que acontece no metaestro? Close. Qual é o evento mais importante do metaestro? Ovulação. Então, se eu tenho ovulação, metaestro. Certo? Depois da ovulação, vamos pensar aqui então, ó. Metaestro vai compreender neste período aqui, ó. Não são quantos dias mesmo? 4 a 5, né? 3 a 5. Então a gente está falando desse inicial aqui, ó. Onde começa a célula se organizar e começa a produzir progesterona. Mas ainda é gradativo. Quando chega no plateau aqui, eu estou falando de que fase agora? Dura quanto tempo? 10 a 13 dias. Ó. Se a gente contar daqui, ó, do 7, 8 até 16, 17 aqui. Certo? A gente está falando do diestro. Certo? Esse é o período que a vaca tem para sinalizar se ela está prenha ou não. Está prenha, só que vai ser um pouco. Essa progesterona não acaba mais. Está até o final da gestação. Não está prenha? Lise, luteólise, diminui pela prostaglandina e volta tudo de novo, até ela emprenhar. Então a progesterona ela é sempre produzida. Sempre, mesmo sem tiver, se não tiver fertilização. Só que chega num período que ela declina de novo. E aí volta a ser ciclo. Tudo bem? Sim ou não? Sim? Mais ou menos? Está difícil? Mais difícil? Alguém já odeia a reprodução? Não? Já? Pode já. Beleza. Podemos? Vamos mais 5 minutos. Tá? Vamos botar aqui um gráfico parecido com aquele, mas sem os hormônios sobre ele. Tá? Quantas ondas foliculares eu tenho? 3. Tá? Normalmente vacas têm de 2 a 3 ondas, isso é normal durante um ciclo estral de vaca. Então no diestro, vocês perceberam que as ondas começam no diestro? Todas? Elas se iniciam no diestro. Então qual que é a fase que acontece aqui sempre? Fase da onda folicular? Recrutamento. Tá? O recrutamento sempre acontece em diestro. Tá? Só a dominância lá que pode acontecer em diestro, mas pode acontecer no estro também. Certo? Recrutamento, seleção, sempre em diestro. Tá? Eu posso dizer que essa vaca aqui está gestante? Posso ou não? Por que não? É, porque ela ovulou e eu não sei o que aconteceu depois. Só se aqui eu inseminei e deu certo. Tá? Mas aqui eu sei que eu tenho que hormônio predominante aqui. Qual é o hormônio predominante? Progesterona. Por que que é progesterona? Porque eu estou vendo que não está acontecendo a ovulação aqui, ó. Que nem aqui. Aqui ovulou. Aqui não. Não ovulou pela presença da progesterona. Certo? Então eu posso pensar que aqui no final está acontecendo o quê? Queda da progesterona. Então que processo está acontecendo aqui? Lise, luteólise. Tá? Luteólise voltou para que fase então aqui do ciclo estral? Proestro, estro, proestro, metaestro. Proestro, crescimento, regressão de um corpo lúteo. Estro, folículo dominante. Metaestro, ovulação. Diestro, corpo lúteo, presença de progesterona. Tudo bem? Fase de recrutamento. Seleção, dominância. Fase de recrutamento. O que acontece com os folículos? Emergência. Então, emergindo. Ó, aqui outra, certo? Seleção. Selecionam os capazes de começar a crescer. Então, está tendo crescimento folicular. Dominância é quando tem a divergência e apenas um consegue chegar. Tá? Certo? Em todas as ondas aconteceram as três fases. A única coisa que não aconteceu nessas foi a ovulação, nessas duas primeiras. Tá? Mas teve recrutamento, seleção e dominância. Tudo bem? Conseguiram pegar isso tudo? Sim? Está doendo a cabeça já? Não? Vamos voltar 9, 10? Vamos um pouquinho mais hoje, porque eu tenho que ir para lá.